Isso nada pode me parar. Onde cê quer ir, eu tô, tá? Vai ter que me tragar. Não dá mais tempo, era melhor se aliar. Ela mão no meu maninho, meu bonde vai te entortar. Hip hop não house, segredos não vazem. Vocês são tão primitivos, meus irmãos e eu, nós somos selvagens. Tenho medo de hospitais, elevadores e garagens, mas tô aqui pra te provar que grana é fácil, foda é ter coragem. Rastafari, Cold Rage, precisão LeBron James, inspirado em Scarface. Tenho dom de errar nomes, Mistakes, Eminem e Marben. Minha mulher é como Jean Grey ou Miss Daisy. Então não tente, 10 anos e meio. Você acha mesmo que eu fiz feio? Como assim, velho? Onde nenhum de vocês veio? Isso é sério, porque não entenderam que você não sai do zero, porque nunca precisou de dinheiro. E agora quem é o mais bruxo? Lapidado, mais bruto, rápido demais, vulto 2009, como todo assunto, eu tenho um sonho enorme de quando eu usava uniforme. Vai te explicar tudo. Eu usava uniforme e eu ainda preciso usar. Tão dentro do armário a mil e meus livros, acho que vão se suicidar. Porque eu tenho orgulho, claro, decisão errada. Mas eu ando somando umas listas e umas histórias pra contar. Cara que fala que eu sou chato, só reclamo da vida. Acho que essa cara do demo às vezes também me irrita. Mas e daí, o que não falta é rima. E se faltar, traz outra conta, que eu vou ter uma bíblia escrita. O Santi manda outro beat. Essa eu prometo, eu juro que eu vou terminar. O que eu escrevo no diário é o que o povo não quer comprar. E se eu pensar no mercado, depois pensar no futuro, é muito mais lucrativo eu largar isso e estudar. Minha mãe ontem falou isso e ainda me disse mais, que tava com saudade, que eu tô esquecendo meu pai. Que eu ando meio diferente, tenta, mas não me entende. Que até dentro do quarto eu era menos ausente. Mas que eu tanto peço, é só sorte ou revés. Me desvão-se as cédulas e ficam os anéis. E se pra ser sincero tem que ser três vezes melhor, eu compro nessa briga. E se precisar eu corro só.